I feel happy. Happy, quero happy, quero happy, quero happy, bom. Happy, quero happy, quero happy, quero happy, bom. Nosso som, vamos vestir a camisa e impor nosso dom. Pois a perifa é a massa, a multidão que leva no peito e na raça toda essa nação. Por isso canto pro meu povo, sangro o coração. Pra escrever coloco a alma na rima e no refrão. Pelo chão brasileiro, chega de humilhação. Protesta agora porra, quero rap do bom. Enquanto houver sofrimento por essa nação, disponho o meu talento pra revolução. O rap é um movimento e não apenas um som. Tem que fluir por dentro, vir do coração. Passo o pano, alguns manos vivem na ilusão, cantando um mundo que não existe por ostentação. O povo humilde desprovido, reforço o refrão, desentala o grito, quero rap do bom. Happy, quero happy, quero happy, quero happy, bom. Happy, quero happy, quero happy, quero happy, bom. Happy, bom. Só se for do bom. Happy, bom. Pode ser baixo ou alto, tem que ser do bom. Esparradão no carro, barraco ou mansão. Não importa a quebrada ou a nação, o que importa é a levada e a expressão. A rima encaixada, a batida, o refrão, a rapaziada, a brisa, a multidão. Em uma só voz, entoa a canção de dentro de nós. Quero rap do bom. Deixa o som nos levar, deixa os graves bater, deixa a hora passar. O que eu quero é viver. Deixa os bicos olhar, porque o chão vai tremer. Deixa as gatas dançar e o amor florescer. Vamos pra vida, curtir cada momento pra valer. Só rap do bom até o dia amanhecer. Abre a roda que eu vou cair pra dentro. O rap é a escola de todo movimento. A gente desembola pra curtir esse momento. Pancada da hora, só os manos de talento. Happy, quero happy, quero happy, quero happy, bom. Happy, quero happy, quero happy, quero happy, bom. Happy, bom. Só se for do bom. Happy, bom. Só se for do bom.